Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com a águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nem uma peste me matou, nem uma flecha me atingiu. Aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, doeu, mas eu cresci. Só quem é espiritual entende. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza melhorou, se aperfeiçoou, brilhou, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai se revelar para você neste tempo de forma gloriosa, de forma poderosa. Você está vivo. Adore como vivo, cante como vivo. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Olha o que Deus fez. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiço. Profetiza, tem coisa boa chegar, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh! Só quem tá vivo adora, só quem tá vivo.